başından kaç senede hava isteyeceğim bu kişi ver bana. E je bon de fruta, o beijo de café. Não importa tanto assim, pode ser chiclete. Depende o jeito pra me agradar. Tem que ter respeito quando me beijar. Eu quero mais que um, mais que mil, mil um. Um beijo muito bom, mais que mil, mais que bom. Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado. Pode ser até roubado, esteja onde estiver, é bom, né? Quem souber amar me leva, nada de enganação. Um beijo sem amor não serve, vem que levo não. Quem souber amar me leva, tem que ser assim. Eu tenho juízo, sei cuidar de mim. Eu quero mais que um, mais que mil, mil um. Um beijo muito bom, mais que mil, mais que bom. Apaixonado pode ser até roubado.